Com força vem abafar o meu grito rouco, santo faz a sala de estar para no tempo. Calor, amor, vem sem parar, me faça chegar ao ápice do alento. Vem ser meu tempo, tu tem meu colo pra morar. Nós dois num só tempo, devagar, devagar.